estou sozinho, sem o teu amor, sem o teu carinho. Quanta falta você me faz. Nunca imaginei que um dia fosse terminar assim. Meu adeus você deixou, minha felicidade você levou. Levou a minha paz. Me diga o que vou fazer sem você. Se você é a minha vida, você é tudo pra mim. És o meu viver, penso longe de você. Que ainda te amo, te amo. Te amo, te amo. E ainda te amo. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Te amar. Pra sempre vou te amar. Te amar. Sempre vou te amar.